Hey, yeah. Irmão, você sabe muito bem. Não tá fácil pra ninguém. Temos que lutar pra tentar ir além. Vai ser em vão. Deus conhece a mente e o coração. Irmão, você sabe muito bem que não tá fácil pra ninguém. Irmão, levante a cabeça. Quem come poeira, de que vigarista esqueça. A corrida maluca tá cheia de impostor. Pra quem sofreu demais, o coração já calejou. Limão e açúcar com pinga cai como luva. Na busca anestesiante de uma vida menos turva. Na luta segura que o bonde tá pesado. Vivendo, correndo e sonhando acordado. Meu Deus é quem me guia, sigo os passos na areia. Remédio pra minha alma, de joelhos é na veia. À beira do precipício, muitos pensam em suicídio. Quem sou eu pra julgar? Já passei por isso a mim. Eu vi guerreiros de fé que hoje não estão aqui. Buscavam por riqueza, a riqueza tava ali. Fazendo a janta, servindo o prato na mesa. De joelhos no chão, chamando pra igreja. E na vida bandida, vários manos se perdeu. Sobrou velho e caixão. E uma mãe dizendo adeus. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Mesmo que muitos queiram, minha cabeça na bandeja. Viva alucinação, suportando dia a dia. Mais um maluco, beleza, que se chama correria. Um salve pra Teto e Fré, pela oportunidade. Samu, boneco, Deus preserve a humildade. Vamos pra cima, irmão, que foguete não tem ré. Fé no justo da cruz, é Jesus de Nazaré. Irmão, você sabe muito bem. Não tá fácil pra ninguém. Temos que lutar pra tentar ir além. E tentar ser feliz também. Nosso sacrifício não vai ser em vão. Deus conhece a mente e o coração. Irmão, você sabe muito bem que não tá fácil pra ninguém. Me mostra algo real, diferente, novo. Não vem querer mentir pra mentiroso. Mentiroso. Não pague de Nelson, João Bobo leva soco. Aqui poucas ideias, termine muitos pipoco. Eu vi lá do oco e não tolero. Quem diz que é nota 10, mas nunca saiu do zero. Inicia um caminho novo, mano. Eu sei te deixa assustado, mas é menos perigoso do que permanecer parado. Um novo começo é luta, uma nova vida, um novo pensamento é fuga. Eu não digo sobre melhorar quem você é. Eu digo cria um novo você, é homem, mulher. Se todos derem as mãos, quem vai sacar as armas? Você não é mais que ninguém, super-herói de farda. Meu rap salva vidas na cadeia até por carta. Migalhas divididas na mesa que não é farta. Nem Siva, por um Nike, um Adidas, um moleque atira, troca, salva a vida, enquadrou o Aziram. Na quebrada pra trocar é só quem tem. É, não desacredite de ninguém. Deus é o maior e ele eu sigo. Valeu, Julião, a luta não se finda, velho amigo. Alguns vão dar PT, outros vão dar perdido. Alguns querem a PT, outros puxam o gatilho. Alguns serão partidos, alguns estão partidos. Outros passam batido, mas não despercebido. É, a evolução do ser humano é constante. Quem não recua, vem comigo avante. Irmão, você sabe muito bem. Não tá fácil pra ninguém. Temos que lutar pra tentar ir além. E tentar ser feliz também. Nosso sacrifício não vai ser em vão. Deus conhece a mente e o coração. Irmão, você sabe muito bem que não tá fácil pra ninguém. Irmão, você sabe muito bem que não tá fácil pra ninguém. Temos que lutar pra tentar ir além. E tentar ser feliz também. Nosso sacrifício não vai ser em vão. Deus conhece a mente e o coração. Irmão, você sabe muito bem que não tá fácil pra ninguém.